Laura Lou, Thiagão, David Black, 2014, glória a Deus, Ei, molecada, levante a cabeça. Jesus morreu por nós na cruz, nunca se esqueça. Periferia, favelas, tiros, mortes e treta. Policiais fardados estouram sua cabeça. Está na hora de parar, o crime não compensa. Em nome de Jesus, que quebre as algemas, dê valor pra tua coroa, que ora por você de madrugada na igreja, ele intercede por você. Você sabia que você só está vivo por causa da oração? Larga o cão, o mundão é ilusão, sangue bom. Quantas vezes já falaram de Jesus para você? Quantas vezes você viu sua mãe sofrendo por você? As amizades do mundo sempre foi a sua escolha. Você se divertindo na Sodoma e Gomorra. Apaga o beck, vai pra igreja, para de tomar cerveja. Não desanda, dê valor pra sua família que te ama. Não deixe se envolver por prostituta, dinheiro e fama. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que destruiu Sodoma e Gomorra, mas livrou Ló. É o mesmo Deus que hoje eu te apresento, moleque. Faço oração pelo silêncio quebrado na leste. Eu intercedo por você e pela sua família. Abre seu coração, deixa Jesus mudar sua vida. Pensei ser um bom, caminhar só escolhi. Mas lá no final, tanto eu sofri. Mas Deus me amou, segurou minha mão. Tua graça mudou coração, liberdade achei, seu sangue me lavou, por tudo que fez, hoje grato sou. Pega a cabeça vencedora, não se esqueça, tem um Deus por você. Talvez você não acredita num Deus que você não vê. Eu também não vejo, mas creio, sinto ele existe. Pois o sorriso no rosto da minha mãe que antes era triste. Talvez você até mesmo sem perceber tenha entristecido alguém que mais ama você. Você tomando todas, tira onda na balada, é o rei do camarote. Enquanto quem te ama em casa, pensando em você, chorando por você, orando pra que Deus possa te proteger. Mas aparentemente sua vida tá perfeita. Pensa em Deus pra quê? Falar de Deus porque tem tudo que cê quer, carro, dinheiro e mulher. Só que o mundo é traiçoeiro e pode te surpreender. E quando menos esperar, te toma tudo. E o Deus que cê não quis vai estar junto de você. Vai estar junto de você. E quando menos esperar, te toma tudo. E o Deus que cê não quis vai estar junto de você. Pensei ser um bom, caminhar só escolhi. Mas lá no final, tanto eu sofri. Mas Deus me amou, segurou minha mão. Tua graça mudou o meu coração. Liberdade achei, seu sangue me lavou. Por tudo que fez, hoje grato sou. Sem ser um bom, caminhar só escolhi. Mas lá no final, tanto eu sofri. Mas Deus me amou, segurou minha mão, tua graça mudou.